sempre ficou pra trás por não ter Rolex Hammer ou Miatino Cais, cabeça erguida, mano. Um dia melhora, sempre de punhos fechados. Gás a mil por hora, a vida não gosta de mim. Tenta me nocautear, mas esquece que ela própria me ensinou a respirar, a caminhar no ringue, com ódio vindo à tona pra acertar o inimigo e deixar internado em coma. É embaçado te ensinar como se abre as portas se você veio à selva com a síndrome da derrota, que é rua tru. Vai se acostumando, um boy levou um tiro. Tô pouco me lixando, sugo as lágrimas do mundo e imaginário, assim as minhas aparentam escorrer ao contrário. Não é hora nem lugar pra ser emotivo, sentimento catastrófico. Hoje é plausível, me esquivando das memórias de uma batalha perdida. Sou um estrategista nato, pronto pra reconquista. Sobrevivo na arena, no último estágio da coragem, sempre plantando vento, colhendo tempestade. Por que mudaria agora? Se sempre fui assim, recolha as rosas, não se curve, linda vida, ainda não é o fim. Você não tem esse direito de se dar por vencido. A proposta é irrecusável, é só colar comigo. Foda-se quem não te entende, eu te entendo. Vamos rir desses comédia no controle do sofrimento. É sem saída de emergência, com tudo desmoronando no inferno. Não se apaga as chamas, soprando, o mundo é seu. Faz ele ferver, coloca o boy em danger pra metrópole tremer. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é. Ainda não me tiraram o número 13. O mundo não é justo comigo, porque eu seria com ele todo lado mais escuro de uma mente humana. Essa região vem assustando todos os bacana numa estrada franca. Não vou ser derrubado, fico cada vez mais forte. Em meio ao fogo cruzado, nada me assusta mais. Se é guerra eu me envolvo, me conforto quando tudo é duas vezes mais perigoso. Se passaram 20 séculos, lembram de Jesus que carregou a própria morte em forma de cruz, arrastou aquela porra ouvindo risadas. E você quer ser exemplo de como a carne é fraca? Nunca dessas vai em busca do que é seu. A vida nada mais é que um presente de Deus. Põe o medo no oponente em posição desfavorável. Eles nem fazem noção do que é ser livre e incontrolável. Não há limite a ser respeitado. Outra nuvem ultrapassada, eu continuo subindo até que quebrem minhas asas. Quando eu cair, sei que ele vai estar comigo, porque sempre honrei cada cicatriz em meu espírito. Dizem que me introduziram a semente da crueldade, mas sinto que sou o mesmo desde a maternidade. É, sei que não mudei nada, ainda o mesmo louco que não conta com milagres ou ventos de ouro. Nada consegue apagar as chamas do meu coração. Luto como um monstro, evitando a extinção. Contra tudo e todos, mantenho meu alicerce na ponta do penhasco. É o fim da minha espécie. Ouvi uma coisa há bastante tempo e não paro de pensar. Você não morre quando deixa de existir, mas sim quando deixa de sonhar. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é. O mundo pode desabar a hora que quiser. Sei que sempre haverá forças pra me manter de pé. Não importa sua crença, só mantenha sua fé. Mostre de onde veio, mostre quem você é.